vitória é nossa, a vitória é nossa, a vitória é nossa. O crente que ora, que luta e chora, recebe vitória. Quando surgem as lutas, o crente parece que não vai vencer. Fica tão grande o problema e é um dilema pra sobreviver. Passe por cima das lutas, porque o inimigo tu tens de pisar. Receba a vitória agora das mãos poderosas de Jeová. A vitória é nossa, a vitória é nossa. Seguimos contentes com Cristo na frente, a vitória é nossa. A vitória é nossa, a vitória é nossa. O crente que ora, que luta e chora, recebe vitória. Pode lutar com vontade, com toda a coragem, Jesus gosta disso. Passe por cima das lutas e vença com garra todo imprevisto. Breve, muito breve, nas nuvens, com poder e glória, virá nosso rei, dizendo: meu povo amado, entrai nas moradas que eu preparei. A vitória é nossa, a vitória é nossa. Seguimos contentes com Cristo na frente, a vitória é nossa. A vitória é nossa, a vitória é nossa. O crente que ora, que luta e chora, recebe vitória. E o crente assim vai seguindo a sua jornada sem desanimar. Com firmeza enfrenta a luta, porque com certeza a vitória virá. Quanto mais as barreiras levantam, com fé ele avança sem nada temer. O crente fiel é soldado, é capacitado pra guerra vencer. A vitória é nossa, a vitória é nossa. Seguimos contentes com Cristo na frente, a vitória é nossa. A vitória é nossa, a vitória é nossa. O crente que ora, que luta e chora, recebe vitória. O crente que ora, que luta e chora, recebe vitória.